aqui no seu Twitter, então pera aqui. Filha da Gretchen, cantora, atriz pornô, evangélica. O meu passeado é natural, igual Blade Runner. Quero ser ator, bem pessoa, igual Mick Jagger. O meu passeado é natural, igual Blade Runner. Quero ser ator, bem pessoa, igual Mick Jagger. Me chamou de rockstar porque eu sou a lua xota dela. Me chama de cachorrão que eu te chamo de minha cadela. Igual pão com mortadela, quero comer de manhã. Abre a boca ao chantilly, Eva mordeu a maçã. Marcas não me pagam, por isso eu não babo ovo. Jacaré na polo branca veio lá da China. Aumentando o hype, fica mais longe do povo. Logo menos por elas vão cometer chacinas. Apoio a liberação das drogas porque é importante. Cada um na sua, quem tem filho grande é elefante. Mano, ponta firme, me falou que cocaína é boa. Eu não uso, mas acho mina que usa interessante. Amei sua aparência, mas achei o seu boquete ruim. Não me leve a mal, é que tu nem babou a minha bola. Eu entendo, tu treinou bastante pra fazer em mim. É que tu não conheceu quem de verdade é o Copa. O meu passeado é natural, igual Blade Runner. Quero ser ator, bem pessoa, igual Mick Jagger. O meu passeado é natural, igual Blade Runner. Quero ser ator, bem pessoa, igual Mick Jagger. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. Meu boné é lá de Cuba, eu não vim de Tilambuco. Prostituta é tailandesa, minha piroca engole tudo. Cogumelos com cores fortes, minha maconha é bem fedida. Minha medida pra bola um é analisar como foi meu dia. Bolsonaro foi pra Disney pra mamar o rato Mickey. Terroristas em Brasília alimentando uma fanfic. Fake news, uma guerrilha montada por otário puta. Não perca quem você é idolatrando um outro homem. Ela me ofereceu um cigarro, eu entendi como ameaça. Ela me olhou com uma malícia e eu olhei não querendo nada. Não me chame pra ir no banheiro, eu mudei, tu não aceita. Ela tem a tal receita perfeita do chá de buceta. Rock and roll com uma dose soul, tropicore é um resultado. Tempo ajuda quem usa ele, não quem fica só parado. A parada é ir nos estados, estilo de vida que João almeja. A cereja no bolo é ver quem humilhou ser humilhado. Cucaracha, cucaracha, cucaracha.